Senhoras e senhores, essa é... Joga a mão pra cima! Isso é tardezinha! Bora! Tardezinha! Tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente é a vida. Melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. Ninguém vai te amar. E vive a cada momento como se fosse acabar. Esperar. O tempo tá passando na velocidade. Agora não pode faltar tempo pra felicidade. Agora não deixe pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade. Tadizinha, bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz, eu mereço. Joga a mãozinha pra lá e pra cá. Ei, lá, lá, ei, lá, lá, lá. Meu Deus do céu, que energia é essa? Continua com a mão balançando. É a tardezinha, vem! Vim tentar te dizer que o amor é você. É paixão, pode crer. Vem entender. Mãozinha pra lá e pra cá. Tardezinha. Pode crer, sem querer. A felicidade me encontrou e veio me dizer que é você, meu grande amor, meu bem querer. A noite é nossa cama, é nosso lar. Que delícia. Na madrugada a lua vem pra ver, sem a gente não tá. Já vai amanhecer. Foi tão lindo sonhar. Mãozinha pra cima, pra lá, pra cá. Bora! Te dizer que foi bom ter você. É muita mão, tá dizendo? É paixão, é muita energia. Pode crer. Pode crer.